Foi, Salvador, Atlanta 3290, boa noite. Estabilidade LS, 110. Está 3290, passa do estado, pouso autorizado, pistão no zero, vento, 1 no 0, 0 graus, 0 na vragem. Eu repouso, pistão no zero, está 3290. Santo 3290, Charles 1-1, liga direita, chame só em 1, 2-1, decimal 1. Direita, 2-1-1. Torre Salvador, boa noite, Rio 5973, aproximando o ponto de espera da 190, pronto. Presidente, Rio 5973, mantém o ponto de espera. Mantém, Rio 5973. Torre, boa noite, o 096, estabilizado, 10. O 1096, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 grau, 07 lanches. Sente, pouso autorizado, 10, vou 981, continua em aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 0 no 3. Aguardando 1013, o 908. Ou no 096, sala 24, livre à direita, chame sola em 121, décima 1. Direita 1211, eu vou 1096. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Pouso autorizado, gol no 08 nós. Rio 5973, após o pouso da aeronave na curta final, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após o pouso da aeronave na curta final, estou autorizado a alinhar e manter o no zero, Rio 5973. Solo 9081, Solo 26, livre à direita, chama Solo em 121, décima 1. Direita, 211, gol, 9081. Isso, 5973, decolagem autorizada, pista 10, vento 11, 0 graus, 099. Livre decolagem, Rio 5973. Rio 5973, decolou de 28, chama controle em 1, 20, decimal 8. 108? 208, afim. Obrigado, boa noite. 1203, prossiga. Bomba 03, táxi autorizado, reporte no ponto de espera do hotel, altímetro no 0 ou no 3. Bomba 7, pilamento da pista autorizado, Romba, táxi via Delta ao fechamento da Juliette. Pilamento Delta Alfa, camarada Juliette. Romba 03 na Alfa, chame Ana 211, salve. boa noite, Oceané 6310, quando espera da 10, pronto. Oceané 6310, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, o vento 090 graus, 79. Afirmativo, a linha decola pista no zero, Oceané 6310. Salvador, o rumo da missão será pronto. O 03, confirmando que é pronto para táxi. É. Corrigindo, pronto para decolagem? Mantiu, o 03. A linha mantém pressão zero. Mantirão no zero, rumo. Sinal 6310, decolou os 45, chama o controle 120, desse 98. 1208, 6310, boa noite. Rumba 03, felicidade de colagem da pista no zero, vento 100 graus, 9 nós. Rumba 03, decolou aos 47, chame o controle em 120, decimal 8. 08, rumba. Salvador Tower, do Livre, Brasília Force 2582. Brasília Force 2582, clear to land 110, wind 100 degrees, if 9 knots. Clear to land, runway 10. Posso fazer isso. Charlie Oscar, Papa Golf. Tango Oscar, Papa Golf, continue a aproximação, guardando pista livre. Go ahead. Ground at 5-1, vacate to the left to sign and feel free to swim in parking. Okay, so make your taxi via Taxi Delta and on Taxi Alpha, call ground 121, is my one. Papagolf Simbra, trem baixar travado, solicito cancelamento, passo pela direita ao nosso sete. Oscar Papagolf, plano IFR cancelado 52, autorizado de ir à base para pouso na pista no 7, reporte quando na final, pode de altímetro padrão. Papagolf direto final, pistão no 7. Oscar, Papagolf, autorizado pouso na pista no 7, o vento 100 graus, 7 nós. Brasília Force 252, clear to... Make your taxi via runway 10 until mid correction. Apron 6, authority apron. Oscar Papagolf, solo 55, adicionar fica ser livre. Chanel 613 no trânsito, continua aproximação, guardando pista livre. Senar 6313, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, eixo norte. Senar 4, 2, 3, good night. Salvador, boa noite, Azul 4298, final de 6 milhas. Azul 4298, continue a aproximação, morrendo na pista livre. 98. Azul 4298, autorizado pouso na pista 10, vento 100 graus, 7 nós. Autorizado pouso no 10098. Azul 4298, Alfa 01, nível à direita, emissora em 121, décima 1. Alfa, posição 01, Alfa 21, Alfa 1. Torre, boa noite, voo